vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós, contra nós. Determinando a exterminar o terror do submundo. Adotei a temível imagem de um realista que só pensa em dizer a real. Quem tem bom senso, quem me escuta sempre passa mal. Não sou o tal, só quero que alguém me ouça. Por um momento achei que tinha perdido a força de poder falar da periferia e o que acontece na quebrada dia após dia. O tempo todo motivado pela dor da pior lembrança. Não me entreguei ao mal, tive a esperança de poder dizer o que sinto, o que vejo, o que penso. Se liga, véi, vamos ter bom senso. Eu vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós, contra nós, contra nós. Eu vejo tudo ao mesmo tempo, não vejo nada. As flores na selva de pedra é piada. Cá pra nós, ouça a voz e fica ligeiro. Vê só, guerreiro formado no gueto. Rocha benigna, black soul, pela paz. Na função sem perreço, sobe o gás. A chapa é quente, na amargura uma transborda. Pelas bordas, lágrimas sufoca. Vielas e becos, os passos na noite traz medo. Barulho louco de sirene e apertar os nervos. Pior que isso, o recha, os caras se troca. Dedo de gesso se vacila, vira pipoca. Aí vem as flores e as dores. Quem tem amores, rancores. O vermelho rasteja entre meus pés. Eu vejo flores. Eu vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós, contra nós, contra nós. Eu me perco nas lembranças da quebrada louca, quando curtia com os manos, de mente afoita. É muito triste olhar pros lados e não ver meus manos. Alguns morreram, se perderam na mira do cano. Mas vamos aí, bola pra frente que a vida não para. Na humildade, com fé e garra, valores retirados do fundo da alma, de coração lapidado com calma. Selva de pedras, sobrevivência mil graus. Sobrevivi nas tempestades do pedregal. Desandar nem pensar, cabeça erguida, firmão. Na guerra pela paz, lutando com os irmãos. Aí ladrão, se quiser, e vai. Mas tá ligado que no crime cachimbo cai. Acorda sempre e arrebenta do lado mais fraco. Por várias vezes vou ver flores no meu relato. Eu vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés. Eu vejo o mundo conspirando contra nós, contra nós, contra nós. Eu me lembro muito bem como se fosse agora. Como foi fácil ser atraído no portão da escola. Olha, a minha mãe sempre me falava pra eu prestar atenção com quem andava. Mas não ligava, zombava. E se a coroa insistisse, batia a porta na sua cara. Eu me trancava no quarto escuro, matava aula pra fumar barulho. O próprio entulho em pessoa, sem pé nem cabeça, perambulando pelas ruas a noite inteira. Sabe por quê, mané? Causa do sofrimento é o desejo egoísta dos pensamentos. A inocência e a falta de informação. Cabeça é dura, né não? Agir com impulso nessa vida não leva a nada. É o mesmo fim que levou o homem na estrada. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Eu vejo flores entre o céu e a terra. Eu vejo a maré rastejando entre meus pés.